coisa aguardar aí somente o início do ataque do Avianca para fazer a polícia. Solo 3-1-4-7. Não se sente o pushback pro Gate 5. Aí só na saída do pai. Sorry, Mike, é com Delta. Mantenha a condição visual na produtora de Itapuã, o ajuste no 019. Operação em Salvador, instrumento, teto de 1200 com 3500 de visibilidade e chuva leve. Espera dar uma 0, torre 1 no 8, nesse mal meia, ajuste uma 0 no 9, uma boa tarde. Confirmando 1 no 2 a bordo? Copiado. Condições de endereçar de segurança de GSLS para o 24? Não, a gente vai aguardar o Golo 7. Sim. Eu 3-1-4-5, ataque via parte 1, vem de alta. Espera dar uma 0, com 1 no 8, nesse mal meia, ajuste uma 0, uma 9, uma boa tarde. Meia, 314 com 130, tá com 3 horas, alternando a requisição. Confirme somente o seu B? 130. Gente, o 6314 vai aguardar passagem de arcoíris da TAM, após ingressar, vai aguardar ingresso de Boeing da Gol, no pátio, que vai parquear no 24, e após prossegue até o ponto de espera da 10, no ponto de espera todo 18, meia, ajuste 1019. Boa tarde, eu sou da 6314. Boa tarde, após o Gol, vai prosseguir pátio 18, ponto de espera. Globo 755, observando perto do pátio do Airbus, da TAM, que a gente ingressa com isso. Tem ingresso para o 4, obrigado, nossa. O objeto 729 é o número 2 no setor para o pushback. O número 1 não é o 141 no 18, no gate 3. Vou tentar coordenar o pushback dos dois agora. Azul 41 no 18, na escuta? Sim. O senhor é o número 1 para iniciar o pushback do setor e tem o Webjet 729 que também pediu pushback no Gate 2. Aí, devido ao nosso pouco espaço entre as manobras, solicitaria que o senhor coordenasse a equipe de solo para realizar o seu pushback ingressando para o Pátio 3, para a gente poder fazer o do Webjet também. Seria possível? Claro, com certeza. Então, vamos iniciar aqui, fazendo o pushback do 4. Pode iniciar já? Negativo, vai aguardar somente a passagem de arbóis da Avianca, retaguarda, e aí, então, o senhor inicia o pushback e o Webjet inicia no 2, observando o seu início. Bom, Bom, então vamos fazer o seguinte, quando tiver condição, a senhora informa a gente. Quando tiver possibilidade, informa a gente e a gente inicia aqui. Sim. 560, Pro de Duna. Boa, Duna, 560. 319, agora de 4250. Botando 3145. Puxa, NER 6327 decolou aos 26. Chama agora o controle em 1208. Uma boa tarde. 208, obrigado. Boa tarde. Falador, boa tarde. Oxenar 6327. Nossa escuta. Boa tarde, Oxenar 6327. Contato radar autorizado. Leda, sua para o 2480. Leda solicita como final 180, 6327. Autorizado final 180. A gente vai voar Leda como final 180, 6327. 1077, agora de ponta galeão número 2. Azul 4118, e se tiver que ter um contato. Esse ano 4119. O AJ 729, me escuta? 40 equipe de solo para iniciar o seu feedback um pouco após o início do azul. O azul vai puxar lá para o parte 3, você não pode fazer também isso depois. Capaz. 60, você falou da pista 90, que primeira curva à direita, saída da El Liga Bridge, você jogou no 6, Belo Horizonte, direto Bridge, direto Fox. Controle Salvador, 120.8, todo no 8, decimal 6, segunda ficou no 75, bom no 399. O Delta chama agora 2 em Salvador, frequência 118, decimal 62. Pronto, 07. Todo 077 para o Galeão, autorizado em região 360, interlúvio 0. Decolagem da pistola 0 com a primeira curva à direita. Na saída da El Leda Bridge, interlúvio 0, Esmate, direto Luxo, direto Barbacena. Controle Salvador, 120, decimal 8, todo 98, decimal 6, aciona 5402, todo 077. Copiou até Barbacena, pode repetir o resto? Barbacena, controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 5402, com 1077. Autoridade 360, Mecão, Otávio, 10, Mecão, bola na 0, na El Luca, após Mato, Uki e Barbacena, ponto 208. Eu vou fazer o 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pronto, toque. Toque. 35241 para. Muito Claro, autorizado nível 200, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída Arbor, Vitória da Conquista, direto Retol, direto Botifara. Controle Salvador, 12038, todo no 8-6, Ciona 5406, 35246. Autorizado Monte Claro no nível 200, zona da 10 à direita, Arbor, Vitória da Conquista, Retol, Monte Claro. Controle 208, aciona 5406, tripe 5241. Tripe 5241, correto, senhor, para que está sendo mesmo? Parece. Webjet 1729, taxi Zé Alfa, no ponto de espera 90, todo 186, ajuste 90, 119, boa tarde. Solo Bono 077. Prossiga. Só para confirmar a nossa rota, após Trife, é direto Lúbito? Não, é da Elmeda Trife, Trife intercepta 310. Até Esmate. De Esmate direto Lúbito, direto Barbacena. Alto, é Trife, 310, Esmate, Lúbito, Barbacena. Bono 077. Salvador, boa tarde, está 3145 decolado. Boa tarde, está 3145, contato radar, está autorizado laser, suba para o 380. Para o 380, autorizado laser, 3145. Rua 118, Patins Alça, no ponto de espera 90, torre 118, decimal 6, ajuste 90, 119, uma boa tarde. Lolo 925 vai aguardar a passagem de Embraer da Azul, ingresso via Juliette e Gate 01. Juliette 01, depois da Azul, Lolo 925. Mike Eco Delta, cruze no solo, cabeceirando 7, 100 graus com 15 nós, Mike Eco Delta. Boa tarde, mantenha o ponto de espera 4198. Puxa, né, 314, decolou os 34, chame controle em 1208, uma boa tarde. 208, boa tarde, 6314. Boa tarde, Oceania 6314. Boa tarde, Oceania 6314, contato radar, saída Momo, suba para o 340. Saída Momo, sino 340, 6314. Seu solo 35, táxi livre até o estacionamento Mike Eco Delta. Webjet 5729 tem decolagem autorizada, 110 graus, uma dúzia nós. Vai estabilizar no glide agora o 3560. 3560, 1860, completa final, chame a torre 1862, eu tomo posto. 1860, obrigado. O Chané 6314, dá presente e voe direto Petrolina. Mando Petrolina, dá presente, 6314. Voo no 395, está livre a final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. 2000 vai reportar o localizador, voo no 395. Ataque de via 4, ideal, no ponto de espera da 1060, ajuste 1020, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 3560 da TAM, vai passar onde a serra estabilizada. Gente, 3560, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, 110 graus com 14 nós, chuva leve. Vente, o amarelo. Vente, o acostumado, ok. Segundo 077, vai aguardar a passagem do tráfego da companhia repaguado no táxi, depois de iniciar o chinês, que está no táxi no 077. Positivo, se puder agilizar, o operador de linha não apareceu assim. Solo Salvador, boa 35241, pronto, puxa bem, questionamento. 352-41, tá? 43? Autorizado, chame para o táxi, 5241. Autorizado, por pé questionamento, reporta o táxi 5241. O 60 já avisou com a cabeceira? Negativo. Poder aumentar o brilho, o setor está visual, mas a cabeceira ainda não. Ok, nós estamos com o balizamento no brilho máximo, ok? Está no brilho máximo. Está no 5 aí, obrigado. Capiz aí. Confia. 4-5-7-2-9, pode voar, Brita. Confia, lei do 5-7-2-9, temos aeronave no mesmo partido da saída. Afirma, chefe, obrigado. 5-6-0. Azul 4-1-1-8, observe o tráfego Airbus na curta final após a passagem ali e mantém. Entre 560, Solos 40, libere a direita, chame Sole 1219. Direita, 219. Salvador, boa tarde, 3560 da TAM, Lissão. São 3560, taxa Alfa, mantém antes da taxa de Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3560. Solo, Salvador, boa, 3524, ano pronto, táxi, CAB 29, autonomia 3 horas, voltar na BH. 341. Aguarde para dirigir o táxi. A sua escuta. Na 6314, chame Recife, agora frequência no 2085 e alterna 2545. Me controle em 1208, uma boa tarde. 308, boa. Índio Alfa, quando pronto, 18:30, o 3524, 1 atrás de 2. Seu 3560, vai dar passagem para o táxi ATR da Trip e após o ingresso via Juliette para alguém 09. Patrão 8, pode voar direto da Elsa? Atualizado da Elsa, 4118. É, direto. Cuidado, 10 no centro. Cuidado, 529, número Recife, na frequência 1251 e alternado 3325. 351, 3325, base de campeão. Saída da Elsa, Bridge, aerovia Pergulo 16. Controle Salvador 120.8, Torre 18.16, aciona 5170, são 3217. Gente, continua a aproximação no zero. Formarei pista livre, uma centena com uma dúzia nós. Chuva leve sobre o aeródromo, gol no 395. Ok, aguarde a pista livre, 395. Teto estimado em torno de 800 pés, 395. 800 pés, 395 graus. 2017, pronto para o feedback. Os 99, livre decolagem, uma centena com uma dúzia nós. Nike Echo, Juliette, pronto para cópia? Confirmando, tá, vai decolar da 17, está em qual parte? No 077, mantém um ponto de espera. Isso vai, beleza, bom. Boa tarde, azul 41, sequência 9144, identifique chegada a mar e vista para o 050. E para Irecê, nível 080, autorizado, decola da pista 17 com a esquerda na saída Momo, controle 1208, pouso 186, acenda 5135, Mike Asbilhete. 020. Trip 5488, esse é o controle Salvador, acione identificação, vou ir na proa Yaman para efetuar a chegada Man, deita para o nível 060. Vim para a base da Man, para 060, que o trip é necessário para a chegada Man. Estou invada presente, Mari? Sim, se fosse possível, estou na proa de Itapa, é possível que eu venha para a proa? Autorizado para o de ITAP, o TIP 5488. Hoje está 5482. Salvador, gola 399 na subida da El, cruza 2000 pés. Quando possível, lida o da El direto. Passar de gol no 399, contato radar de colagem, voa para o nível 360, autorizado o da El. Está presente da El, subindo no 360, obrigado, 399. Salvador, boa tarde, azul 9144. atingindo 1950. Boa tarde, Azul 9144, identifique chegada Mari, lista para 2000 pés, o ajuste 1020. Identificou 2000 na Mari 4, 9144. Boa tarde, confirma o ajuste, é o seu 20. 1020. 1020, graças. No 077 ali, mantém cabeceira no 0. Aí, que é com Juliette, prossiga. Será? Confirme. Livre acionamento, reporte táxi. Após a corrida do 37800 à frente ali, mantém 5241. 1395, solo aos 47, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, obrigado. Ah. O Juliette tem táxi até o ponto de espera da 17, mantenha. Mike é com o Juliette. Salvador, no 395 da Gulha, para nascer do curso, boa tarde. Boa tarde, Lula, 395, táxi via Alfa, repartindo com a Juliette. Alfa, Juliette vai repartir. 77, o vento 90 graus no 09, livre decolagem, pista no 0. Voo 755, transporte. Eu ativo. Voo 755 para Confins, nível 360 autorizado. Via Azevulo 16. Pessoal da pistola 0, na primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 1208, Torre 1286, aciona 5413, 1275. Estação chegada bom, que lista para 5 mil pés. O ajuste 1020. Negativo, céu número 4 para a aproximação. 5-5, correto, não prosseguindo. Portaremos, 7, 2, 4. Para o táxi, 3, 2, 1, 7, o PV é de 1-3-0, alternando Guarulhos com 3 horas. O 3-2-1-7, táxi via Pátio 1, índice alfa, no ponto de espera do 1-0, torre 1-2-0, décima 8, ajuste no 020, uma boa tarde. Com ajuste de 1020, só atualizando o pátio, o táxi via pátio, índia alfa, ponto 0 da 10, chama a torre 1208, uma boa, 3217. Boa tarde, gol no 077, contato radar na decolagem, só para o nível 360, autorizado para o de Leda. Direto Leda para o 360, gol 1077. Ingresso via Juliette para o gate 02. Juliette para o 02, 139. Trip 5241, decolou 50, chame controle em 1208, uma boa tarde. 1208, boa. Visual com o Boeing da Gol no táxi